Deus decide abençoar você. O inferno e potestade quer se levantar, tentando desfazer a obra do Senhor. Coloca embaraços para te frustrar, tenta armar laços para te ver caído, lágrimas de angústias que te causam dor. Mas o crente ungido já percebe e vê, levanta a mão, começa a glorificar o Senhor. Ele compreende que o seu Deus é maior. Não há inferno quando ele ora, o fogo cai. A oração de Elias, a oração de Jó, a oração de Daniel moveu a terra e o céu. Agora é a tua oração que vai mover o coração de Deus. O céu está aberto aqui neste lugar. Tem milagre, tem vitória, eu vou profetizar. Além do impossível, além do impossível, quem te escolheu pra ser um vaso de bênção? É o Deus do impossível. Cante na unção, ore na unção, pregue na unção, ande na unção. Profeta de Deus, não deixe de falar aquilo que o Senhor quiser te entregar. Tem almas precisando ouvir o Senhor. Fique atento na mensagem que ele te entregou. Vá em frente, determine, caminhe com fé, porque contigo vai Jesus de Nazaré. Ele compreende que o seu Deus é maior. Não há inferno quando ele ora, o fogo cai. A oração de Elias, a oração de Jó, a oração de Daniel moveu a terra e o céu. Agora é a tua oração que vai mover o coração de Deus. O céu está aberto aqui neste lugar. Tem milagre, tem vitória, eu vou profetizar. Além do impossível, além do impossível, quem te escolheu pra ser um vaso de bênção? É o Deus do impossível. Cante na unção, ore na unção, pregue na unção, ande na unção. Profeta de Deus, não deixe de falar aquilo que o Senhor quiser te entregar. Tem almas precisando ouvir o Senhor. Fique atento na mensagem que ele te entregou. Vá em frente, determine, caminhe com fé, porque contigo vai Jesus de Nazaré. Contigo vai o leão de Judá, o grande eu sou. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele é o guarda de Israel.